Você está feliz por fazer parte dessa família? Eu também, louvado seja Deus. Eu e meu amigo Wagner Fernandes vamos cantar com você a respeito dessa graça que nos alcançou. Aleluia. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno. Seu louvor, queremos ser resposta para o mundo. Aleluia, Senhor. Obrigado por fazer parte da tua família. Uma família. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Uma família vivendo em amor, alcançando formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. É bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando, formando discípulos. Uma família, uma família, uma família, alcançando perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, perdido, formando discípulos em Jesus.